CD especial Eletro Gospel Brasil. Pai Alternativo Gospel DJ. Somos a nova geração. Evolução. E não ficará só na canção. Evolução. Somos a nova geração. Evolução. E não ficará só na canção. Evolução, e não ficará só.